novinha cobiçada, a mais top da categoria. Volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré. No comando da paredinha cobiçada tem ele, Luiz Vitor. Sempre com o patrocínio da loja Bezerra Acessórios. Paredinha cobiçada, aqui é pressão. Um projeto top, com som cristalino e digital, deixando a concorrência morrendo de inveja. Colocar a corneta pra gritar é fácil. Eu quero ver o som tocar assim, ó. Eita, mano. Toca o negócio aí. A mais top da categoria, sempre com o patrocínio da loja Bezerra Acessórios. We'll be right back. No comando da paredinha cobiçada tem ele, Luiz Vitor. Que venha a chuva! Pesada! As profundezas chamam. Opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão, opão. Paredinha cobiçada. Vou fazer chover em cima deles. Ferramenta de esfolamento. Sempre com o patrocínio da loja Bezerra Acessórios. Uhul! Preparem-se para atirar tudo que tiver. As profundezas chamam. Paredinha cobiçada, aqui é pressão. A violência resolve tudo. Paredinha cobiçada, a mais top da categoria. Tudo.

depois coloca no doce, DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Paredinha cobiçada. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Tô passando mal. Pressão. Joga a mão. Joga a mão. Alô, Melri! Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Então segura, vai! Pressão. Joga a mão. Pressão. Joga a mão. DJ Melri! DJ Melri na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Pressão. Joga a mão. Pressão. Joga a mão. Vai! Alô, Melri! Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. Nossa, que delícia, esse vale toma uva. No comando da paredinha cobiçada tem ele, Luiz Vitor. Com bumbum mais bate. Para, DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Ó, dá só de novo pra nós embasar. Morena, branquinha e as noivas. A doira, morena, branquinha e as noivas. O lugar bate, quando bate o grave, a sua bunda pula. Paredinha cobiçada, aqui é pressão. Com a bunda mais bate. Delícia, esse baile toma uva. Nossa, que delícia, esse baile toma uva. Virou disputa. Com a bunda mais bate. Paredinha cobiçada. É o baile do Pedra. Eita! No comando da paredinha cobiçada tem ele, Luiz Vitor. Opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, essa anda em tu garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, chutindo, tipo bomba. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma. Para ela, Jack.

mais top da categoria. E a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Fica na bunda, bate na bunda. Paredinha. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Quando o grave faz bum, ela desce. Bate, bate, bate, bate, bate. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Fica na bunda, bate na bunda. Fica na bunda, bate na bunda. Oi, foguei, mano. É o pipê. Desse jeitinho. Se tem uma que vai botar. A festinha é assim, um canto de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Olá pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. A onda do beat vai se acabar, se acabar. Vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar. Oi, foguei, velho. O que é isso? Velocidade 100. O coração batendo no movimento. Oi, que fez? É de matar o rebolado dessa mina. A melhor que tá tendo, se der pra jogar pra cima. Na onda do beat vai se acabar, se acabar. Se acaba na onda do beat, vai se acabar, se acabar. Se acaba na onda. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Paredinha cobiçada, aqui é pressão. A festinha é assim, um canto de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Olá pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. A onda do beat vai se acabar, se acabar. Vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar. Oi, foguei, velho. Que é isso? Velocidade 100. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. Fuma, fuma, fuma, olha de comedeira. Fuma na rua, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, olha de comedeira. Treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Nando, do estúdio Super Elitizante do Acarã. A mais top da categoria. Alô, Mel!